69 a bordo, Altana Galeão, com 3 horas e 50. Galeão. Táxi Índia. Índia Alfa, reporte pronto no ponto de espera. 1012 no ajuste. Índia Alfa, reporte no ponto de espera. 1012 no ajuste. Jogou 18 no táxi. Próximo ao ponto zero, gol 18 no 7, autorizado linha decolada 10, 180 com 4. Autorizado linha decolada 1 no 0, gol 18 no 7. Vocês decolado agora as 47, controle 1 no 9.8, bom voo. Obrigado. Oito na meia. Sete, subiu uma até 360. Saída. da EL Vigilância. Tem 807. Está da presente, senhor? 807? Da presente, 987. Obrigado. Galo Azul, chame táxi. Só 3295, pushback, acionamento na 0. Sigo autorizado, 3265, chama táxi. Autorizado, pushback, acionamento, tá 3265. Salvador, que é o Zoal, ciente bravo, informa no termo do Rio dos Motores, bom dia. Igualmente, ciente, bom dia. Salvador, 4433, destaque autorizado, repórter pronto no ponto de espera, 1002 na justiça. Passar 190, chama Recife, agora na frequência 1251, alterno 3325. Repórter 1-3325. Está autorizado em decolada 1-0. Informa um vento de através 190 com 4 nós. Da 3295 para o táxi, 4 horas e 10, 9 e meia, borda alterna Campinas. Nove e meia, 4 e 10, Campinas? Firmou. Autorizado o táxi via em frente, Índia, repórter pronto, ponto de espera, 1012, ajuste. Autorizado em frente via Índia, vai reportar ponto de espera, tá? 3295. Gente, vento agora 200 com 3 nós. Azul 4433 decolado agora aos 00. Questão 59. Controle 119.8, transfere com voo. Controle 198, Azul 4433, obrigado pelo trabalho. Igualmente, vovô. Salvador, bom dia, Azul 4433, decolou na Israel, passando 2.000 em seguida. Azul 4433, vigilância, sube e mantenha 300. Para o 300, Azul 4433. 10, 3300. T265, vento 200 graus com 3 nós, autorizado a decolagem. Autorizado a decolagem 10, 3205. Seguinte evento no momento 190 graus com 4. 329. M5 decolado agora, 03, controle 19.8, transfere, bom voo, bom dia. 19.8, bom dia, obrigado, tá, 3.25. Controle Salvador, bom dia, são 3265, passa 1.800. 265, bom dia, sub e mantenha 380, saída da EL. Valeu, 380, tá 3265, pode voar direto da EL, senhor? 30, da EL. Gente, voando fixo da EL, tá 3265. Torre Salvador, Whisky Juliette Lima. Já prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Lima, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 0. Autorizado, iniciando o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Reportará para ingressar no principal, Whisky Juliette Lima. Bom dia, chegada a Mária. Esse mantém a 2000, ajuste 1012, Vigia Nacional. Mária, 2012. Passam 40, chame o centro em 1251, na antena 13325. 251, na antena 13325, azul 443, obrigado, bom dia. Bom dia. Passão 40, chame Recife na frequência 1251, no alterne 13325. 251, 13325, no centro agora, até 3265, boa noite, obrigado. Boa noite. Torre, Whisky Juliette Lima na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 05. Autorizado, reporte até, autorizado até o portão 05, reporte término, reporte Whisky Juliette Lima. Reportar ao término, Whisky Juliette Lima, graças.